da prefeitura. Evangelização, música, notícia, esporte, prêmios. Rádio Difusora de Jataí, ZYH 765, 10 mil watts de potência, transmitindo em onda média, 680 kHz, pela internet, www.difusoradejataí.com.br. Rádio Difusora, emissora que integra a rede Divino Espírito Santo de comunicação. Programa do Nogueira Ponto da Costa, hora do Citadel, já está no ar desde as 5 da manhã, companheira. Já faz uma hora agora que iniciou, né? Exatamente, uma hora. Quem está ligando agora, mas de repente, está mais cedo, lembrando que a gente começa às 5 da manhã. Às 5 horas, 5 a gente já está aqui. Eu, por exemplo, às vezes eu chego mais tarde, o Jerolino, é o que abre a porta da rádio ali, ô, seu Jerolino, que nos entrevista, que é homem que assume o que eu faço, que diz. Obrigado, uai. Então, vamos continuar tocando mais moda bonita, senhor? Exatamente. E daqui a pouquinho a gente manda abraço, pessoal. Exatamente. Rede Econômica, Farmácia São José e Drogaria Daniela. É mais saúde, mais atendimento e muito mais economia para o seu bolso. Na concorrência tem dia pra tudo, até para baixar os preços. Na Rede Econômica, Farmácia São José e Drogaria Daniela é diferente. É barato toda hora, é barato todo dia. Com saúde não se brinca, é agora ou agora. Então venha pra Rede Econômica, Farmácia São José e Drogaria Daniela. Aqui o seu medicamento da farmácia popular sai totalmente de graça. 3631-2101 e 3632-2241. Metaparque, serviços hidráulicos em geral, com oficina e revisões de todos os tipos de implementos agrícolas, assim como colheitadeiras, tratores, uniformes e muito mais. E também trabalha com prensagem de mangueiras e conta com grande estoque de peças hidráulicas para socorrer os seus clientes, tanto na cidade como na fazenda, com profissionais capacitados. E agora com centros de serviços Bosch e Rexnord. Metaparque, Rua Soares Neto, 120, Residencial Eldorado, fone 64-3636-2358. É da Paz, dos amigos Lindenberg e Patrícia. Na Lubrifiltro, você tem troca de óleo mais rápida da cidade e também troca de lubrificantes de carros leves e pesados. Temos todas as marcas de filtro. Há mais de 20 anos na cidade com profissionais altamente capacitados no ramo. 20 anos fazendo total diferença. Agora, com venda de calcário em toda a região. Portanto, para você, amigo lavoureiro, que vai fazer sua lavoura, procure o seu da Lubrifiltro. Avenida Goiás, 2719, fone 3632-7272. Ah, temos higienização e troca de filtro de ar-condicionado. Lubrifiltro. A maior variedade de materiais para construção de Jataí e toda a região, você encontra na JBL. Tudo que você precisa, do elétrico ao hidráulico, do básico ao acabamento, venha nos visitar. É JBL, o melhor preço, o melhor atendimento para você, cliente amigo. Bairro Santa Maria, fone 3329-9988-7151, abaixo da prefeitura.